Bem-vindos ao sétimo Orion Cast. E hoje temos um podcast especial para vocês. Bom, toda semana é especial, né? Só que esse tem a pitada extra de especial. Agora eu fiz uma alusão ao Cooking Mama, mas tudo bem, né? É, que esse tema principal vai ser do Game World 2010. Até você viu que eu falei em inglês, falei bonito. Falei Game World! Game World 2010. Que é como se fosse a nossa E3, só que menor em escopo e escala, só que mesmo assim extremamente divertida. E o Oscar brasileiro do videogame. Exatamente. E teve várias categorias, e foi uma festa, e a Orion tava lá representando, e foi o Press Power, a gente mandou bem pra caralho, e hoje a gente vai falar pra vocês tudo que a gente viu, ouviu, e jogou, e sentiu, e sei lá, né? Então, hoje vai ter um relato completo. E não satisfeitos com o relato no cast, o nosso grande amigo Homem Mal vai colocar a reportagem dele no ar também, que já deve estar no ar quando vocês estiverem ouvindo isso. E nós entrevistamos o PR da Nintendo para América Latina, que PR é o Relações Públicas da Nintendo para América Latina, Mark Wentley. Ele, né, ele deu o cartão pra gente, então vou ler o que tá escrito no do cargo dele no cartão. Ele é gerente de mercadotecnia Latinoamérica. Então, PR deve ganhar muito, né? Melhor você falar assim, porque PR é pintinho caipira. É, exatamente. PR. É que PR é... PR, corocor. Corocor, é. Então, o Kaique tá falando que ele é gerente de mercadotecnia, mas ele é o Relações Públicas da Nintendo pra América Latina. Basicamente, é isso que ele faz. Exatamente, ele não deve ganhar pouco, não. Só o nome, né? Ele ganha $5,000 só pelo esse nome. Mercado, é verdade. Tem que fazer um curso pra falar isso. Não, imagina você fazer um curso pra você se formar em mercadotecnia. Nossa. Você tem que ganhar muito, porra. E a gente conheceu uns amigos lá também, que a gente vai falar quando chegarmos no nosso tema principal. E, como sempre, postem os comentários. Quero ver todo mundo lá no fórum. Quando a entrevista e a reportagem estiverem no ar, tem galeria de fotos lá também. Vocês vão ver a cara do setista e a cara do Homem Mal, que foram os dois representantes lá da Orion. Você vai ver a minha foto enfrentando o Kratos, que eu finalmente consegui derrotar o Kratos, esse desgraçado que não marca. Pra quem tava pedindo, né, o Orion Cast lá sobre o setista contra o Kratos, ó, já foi feito já. Finalmente, cara, e eu derrotei o Kratos. Já tô falando agora que o Kratos foi derrotado por mim. Porque Blades of Athena não. Aposto que você snipou ele. Snipei total. Eu tava camperando, snipei ele de longe. E ó, eu vou confessar. No finalzinho eu vou contar um Awned de setista, hein? Eu não sei. Olha, vai ser uma surpresa pra mim, porque eu não lembro nenhum dos meus Awneds que teve lá, mas beleza. O Homem Mal aparentemente guardou esse Awned especialmente pro cast. Então, obrigado, Homem Mal. Valeu, cara. Eu tava falando, quando a reportagem foi pro ar, quando a entrevista foi pro ar, a galeria de foto, deixa comentário lá na reportagem, leiam que ficou muito legal a reportagem, a entrevista ficou muito louca também. A gente dominou no inglês lá, diz aí, Homem Mal. Nope. A gente mandou bem pra caramba. Feel good. Game World. Vocês mandaram o Joel Santana lá no inglês? Não. Vocês não conhecem futebol, né? Mas na verdade eu acho que aqui ninguém conhece. O Joel Santana, Eu tô ligado. Põe o link good players. Põe o link. Depois você tá meus very good. Põe o link pro vídeo lá depois. Eu coloco, vou deixar. Mas a gente mandou bem. E conosco hoje temos Hyde, Mr. Bubbles, Lula Molusco, Game World 2010, Homem Mal e Setista, esse que vos fala. E agora vamos começar a falar do evento, então. Bom, assim, como é que você quer fazer, Homem Mal? Vamos fazer um passo por passo, a gente saindo de casa, pegando o busão. Puta, vai ficar muito legal se vocês falarem isso. Vai ficar legal, eu acho que o pessoal não vai desgrudar do fone, se vocês verem. Não. Vamos começar desde a hora que a gente chegou no evento. Então, o evento foi lá no centro de convenções do Shopping Frei Caneca. Então, a gente chegou lá e, pô, eu achei que era num num centro lá que tava tendo negócio odontológico, sei lá, fui entrar, o homem mal que me avisou que não tinha nada a ver com videogame, aquela merda, aí a gente subiu de novo e entramos, e assim... Cetista, ele tem alergia a faixas grandes escritas com exatamente o que está acontecendo, aí ele vai entrando, sabe? Não, em olha, neon, né, piscante, Game World... 2010. Não deve ser aqui, né? Puta, não deve ser aqui essa placa gigante. Não, então, aí a gente chegou lá e assim, quando a gente chegou, o legal do evento, e eu acredito que todos os eventos grandes de videogame, assim, é que tipo, tá todo mundo lá por videogame, então todo mundo respira videogame, todo mundo tá conversando sobre videogame, todo mundo, sabe, tá vendo alguma coisa de videogame, então assim, foi uma overdose de informações no começo, né? Porque a gente entrou, a gente falou com a mulher lá, que a gente era imprensa, aí nosso nome tava na listinha lá, aí eu fui lá, né, eu falei meu nome, o homem mal falou o nome dele, a gente recebeu as nossas fitinhas verdes da alegria, que a gente era imprensa, e só a imprensa que pôde entrar no troféu, né, que teve o... que primeiro foram dois dias, né? O primeiro dia foi só lá no centro de convenções, não teve o troféu. O segundo dia que teve o troféu, e o troféu começou 8 da noite. E só quem se cadastrou no site, que foram poucas pessoas, né? Pelo que eu vi lá, só tinha mais imprensa no troféu em si, né? No troféu era fechado só para imprensa mesmo. Pergunta pessoal. Sim. Estão falando tanto de imprensa, de imprensa. Vocês se sentiram os paparazzi dos gamers? Cara, não paparazzi, porque primeiro a gente não tinha foto e segundo só tinha um cara que era mega conhecido para que merecia algum paparazzi. Merecia tietada. Que era o Charles Martinet do Super Mario. Mas eu não me senti o paparazzi, eu me senti o César Tralli dos videogames. César Tralli, César Tralha. Eu me senti... Não zoa o César Tralli não, mano. O cara é jornalista. Então, mas aí... Em relação à votação, a votação foi feita pela web por gente normal mesmo. Algumas categorias foram gente normal. Gente normal. Foi essa gente pessoa normal. Louca que não, faz podcast de games, né? Não jornalistas retardados. Eles não colocaram uma urna para votos no hospício, não? Não. Infelizmente não, mas algumas coisas ganharam. Que vai contra, assim, ao gosto do player convencional. Então, por isso que eu estou falando que gente normal votou. Gente fora da Matrix. Win Eleven ganhou? Win Eleven? É. Guardar Win Eleven, futebol, teve? PES, agora é PES, Win Eleven. Agora é pé no plural. O Cetista tá manjando de Win Eleven, hein? Porque ganhou o PES lá. Então é do povão. Se ganhou, é do povão. É do povão, manjador. Mas isso é mais pra frente. Vocês estão com os bumbos na frente da carroça. Vai lá. Vai lá, chofer. Então. Botar o Pocotó. Pocotó. Então, aí a gente chegou lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi mesmo dar uma volta pra ver todos os estandes, ver o que tava rolando e tal. Falando por stands e os primeiros stands que a gente viu, um dos primeiros que a gente viu foi o da Microsoft e o da Sony. Um tava bem do lado do outro. O da Microsoft, eu acho que é a opinião do homem mal também, mas eu achei que tava bem ruinzinho, porque tinha dois caras de promoters lá, assim, só, né? Não tinha aquelas boot babes, aquelas minas, né, e tal. Não tinha as gostosas? Não tinha. Eram dois caras e tinham cinco consoles. E só tinha assim, NBA Jam, sabe? Não tinha jogos legais, tipo Gears, tipo. Sei lá, coisa específica da Microsoft. Tinha o Forza 3 e o Halo 3 ODST. Ah, é verdade. Cadê a colinha? Cadê a colinha, cetista? Verdade. Não, eu tinha esquecido, é verdade. Então, tinha o ODST e tinha o Forza. Acho que a maior TV tinha o de futebol. Não era o Forza. Cadê a colinha, cetista? Pô, cetista, você foi mesmo, pô? Cetista, o nariz tá crescendo, hein? Aparentemente não foi. Não, então, aí, assim, eu achei... não tava muito populado de gente, só ficou populado de gente no fim porque tinha umas caixinhas do Gears of War de divulgação, né? Tinha várias pirâmides de caixinha, assim, tinha umas 3, 4 pirâmides de caixinha. Meu, quando terminou aquele o evento, meu, teve uma comoção desgraçada dos caras pegando essas caixinhas. Tinha gente segurando 5 caixinhas na mão. Ah, eu vi foto por aí dessas caixinhas. Que diabo que vinha dessas caixinhas aí? Nada. Tinha nada. A caixinha promocional do jogo. Tinha gente. Pô, tinha ar dentro. Ah, entendi. É um dado do Gears of War. Você joga o dado, se cair do lado, você vai ser serrado, do outro você vai ser tomar tiro, do outro você vai... A cerejinha do bolo. O stand inteiro da Microsoft, ele era decorado com o tema de Gears 2. Uhum. Não tinha Gears 2 pra jogar. Nossa! Não, e detalhe, eles estavam dando... Foi resto, cara. É, eles estavam dando de brinde dog tag do Gears. E pra quem sabe o que é um tag, é tipo aquele negócio que soldado usa no pescoço, com as identificações, nome, aquelas coisas. É aquilo pra quando o cara vai pra guerra e morre, fica numa vala e o corpo apodrece, eles saberem quem era pelo menos o cidadão. Sim, é pra isso. Exatamente. Momento cultura. Vocês sabem por que são duas placas? Por quê? Não. Não? Porque uma vai no pescoço e a outra vai no dedão do pé. Quando o cara morre. Os caras morrer de headshot, né? Não, continua. Nossa! Mas a outra, partes, a menorzinha, né? vai no dedão do pé. Ah, o cara morrer de headshot. Não, deve ser granada. Esse pé aqui pertencia a fulano, né? Isso aí. Esse pé pertencia a fulano, né? Orion também é cultura. Os caras chegam em casa, na casa da mãe do cara, assim, né, com a caixinha de sapato, com o pé dentro, falar: seu filho, herói de guerra. Não, pergunta. Pergunta as medalhas numa meia, né? É. Não, então, eles tinham essas dog tags, mas a gente chegou lá muito tarde. A gente só foi no segundo dia, aliás, e a gente chegou lá relativamente tarde. Chegamos lá umas 5h30 da tarde, né? É, então a gente ficou pouco tempo no evento em si. A gente participou do troféu inteiro, da entrega de prêmios inteiro, mas o evento que tava mais bombando e tal, a gente participou pouco. A gente participou das 5h30 às 8h, né? Que começou, na verdade foi das 5h30 às 7h30, né, porque aí ele parou um pouco, eles começaram a desmontar tudo, aí foi pro troféu, né. É, mas então, aí a gente não conseguiu pegar essas malditas dog tags, né, mas beleza, né, passou, a gente pegou algumas outras... E nem a caixinha de vento lá também, né, que pena, velho. É, não, a caixinha de vento a gente viu a comoção, a gente ficou tirando foto e rindo da cara do caixinha de vento pra você pegar, só se você tivesse com um Lancer na mão foi, ali, aquela... Foi tipo aquele bolo do aniversário de São Paulo, que o pessoal... Nossa. Foi mais ou menos daquele jeito. Mesmo estilo. É, eu tirei fotos desse momento, o momento Brawl total. E vai tá no site lá também. O pessoal pode Foi até suas fotos que eu vi. Aí, ó, vocês podiam ter pegado uma caixinha dessa pra gente sortear pros usuários do site. Eles merecem uma caixinha vazia. Então, a gente não conseguiu as dog tags, mas beleza, a gente conseguiu o brinde de outras coisas, então valeu. Pra mim, vocês não trouxeram nada, né? Você foi? Por da língua. Então, exatamente por isso que eu disse trouxe. Por da língua. Nós pegamos brinde pra cada um. Olha só, e você não tinha avisado isso? Pô, isso. Mano, era surpresa, homem mal. Caramba. Pô, velho. Você não combinou. É o quê? É um jogo original? Você não combinou. Não, a gente pegou o brinde pra vocês sim, ô Meliantes. Mas pô, o brinde é surpresa. É, o brinde é surpresa. Mas depois dessa caixa de vento, eu já não me anima também esse brinde, não, cara. Assim, é, tá bom, então. É o CD do Ragnarok que a galera ganha, né? Ganha, ó. Ô, Meimal. Ô, Meimal, já que ele não tá animado, ele não ganha, fechou. Não, é, então. Pior que até eu uso pra ele, hein? É, pior que é mesmo. Para com isso, vamos lá. É, então. Aí, do lado tinha o stand da Sony. Ah, o stand da Sony tinha duas minas lá que, assim, a gente foi pedindo pra tirar foto das meninas, né, pra colocar na galeria. Meu, essa menina, ela encheu muito o saco pra tirar foto, cara. Eu falei, cara, eu cheguei a falar pra ela assim, eu tenho 26 anos, eu tô cobrindo, a gente tem um site de videogame e a gente tá vindo cobrir um evento. Que puta, pizza? Você já chegou e falou isso pra mim, né? Eu tenho um site de videogame, ela brocha na hora já. Não, já... eu falei pra ela, que perigo eu represento, cara. Ela começou a rir. Aí ela aceitou tirar a tal da foto. Mas foi a contragosto. É, então, eu vi a cara de merda dela da foto. Mas é zoadinha, menina. Não, eu também achei, hein? Então, né? Como minha namorada vai ouvir esse podcast, É... Tenso, hein? Nossa senhora. No estande da Sony, ela disponibilizou, claro, obviamente, o God of War 3, né? Que estava disponível lá em duas TVs para o pessoal experimentar. Não tinha essa mulher, não, né? Não era demo? Não era demo? Era o jogo full? Era o jogo full. Ih, rapaz, estão melhorando as coisas, hein? Eles colocaram também Killzone e Uncharted 2. Nossa! Foi em questão de jogo. Apesar do stand ser mais feio da Microsoft, sim, mas eles trouxeram mais coisa de dentro de casa do que a própria Microsoft trouxe. A Microsoft acho que trouxe mais diversidade, só que jogos piores. E a Sony só trouxe coisa AAA, assim. Então é. Exclusivo. Então, eu acho que o da Sony tava mais legal, tirando o design, que o design tava só preto, assim, tudo, não tinha muita coisa. Mas não tinha nem banquinho, você tinha que matar deuses em pé. É verdade. Não, mas assim, eu achei o da Sony mais legal de apresentação mesmo. Eles mostraram coisas mais legais que animou mais a galera, assim. Uhum. Mas aí, beleza, aí esse foi o da Sony. Aí tinha um da empresa que trouxe o Cabal, né? Que tinha aquela minazinha do Cabal lá, que a gente tirou foto, que ela tá fazendo um cosplay lá. Pra quem não sabe, o Cabal é um MMO online que é famoso aí no Brasil e tal. Foi isso que a gente ganhou o CD na Videogames Live? A gente ganhou o CD desse daí. Foi do Cabal? Eu não lembro se foi no Cabal ou se foi do Ragnarok. Eu acho que foi do Ragnarok. Mas... E o interessante, a menina que fazia o cosplay, ela realmente jogava o jogo e explicou pra gente, falou como era, sabe? Deu dica. Ela era GM. Não. Ela trabalhava pra empresa que trouxe o jogo como GM do jogo. O que era GM do jogo? É uma pessoa que tem um personagem dentro do jogo com poderes de punir. É um administrador organizar. De fórum. Exatamente. É um administrador banir. De fórum. Ela tem poder de banir? Ela tem poder de banir. Mas agora ela não tá mais no do Cabal. Ela tá no do Hello Kitty, ela falou. E ela falou que tá odiando, tá uma bosta. Ela preferia muito mais o Cabal. Mas foi interessante, assim, a gente conversou um pouquinho sobre o jogo e tal, e eu achei uma boa ideia pegar alguém que trabalha e, tipo, gosta do jogo e tal, pra poder apresentar o jogo pra galera, né? Então, foi bem interessante conversar com ela sobre o jogo e tal, mas é que não é o nosso negócio, né? Mas foi beleza. Aí tinha esse, tinha um do rabo também, e, gente, rabo, façam todas as piadas possíveis. Aquele site dos... Esse do pessoas... rabo é que tinha as meninas da Sony? Não. Não, é aquele rabo H-A-B-B-O. Ah. Que é tipo aquele site... Rabo Hotel. Rabo Hotel, exatamente. Mas o que é esse rabo aí? É um site que você... É um chat com bonequinho 3D. Você cria seu avatar e conversa com outras pessoas. Ah. Você jogou... É o Animal Crossing. Isso é um jogo? É meio jogo, meio chat. Cara, eles lançaram um jogo no Brasil que se chama Rabo. Mas não é possível que seja brasileiro, né? Não é brasileiro, cara. Por que eles fizeram pro Brasil isso? Cara, isso é velho, cara. O Rabo Hotel é velho pra caramba. Rabo Hotel. Ai. Fala pra sua namorada que você quer ir no Rabo Hotel. Não, e pior de tudo, procura por Rabo Hotel no Google. A segunda, segundo link é registre seu rabo. Ai. Registre seu rabo. Registre seu rabo aí, que mais? Não, ainda bem que é rabo hotel e não rabo motel, né? Porque aí é fuder. Não, mas pra mim, entendedor, rabo hotel tá bom, de bom tamanho. Então, aí tinha desse. O design dele foi um dos melhores. Deixa eu só consertar, a boa, tá? Não é rabo. Tá bom. Ele tá com medo da namorada dele. Não. Tenso. Isso é velho, cara. Isso aí é coisa de 2000 pra frente ainda. É bem primórdio na internet, cara. E assim, como stand, ele teve um dos melhores designs. Porque as paredes todas do stand era tipo umas imagens dos avatares, do site e tal. Então, o design tava muito legal mesmo. Isso a gente tem que admitir. Mas assim, a gente nem entrou, nem viu muito ele, porque o interesse era negativo 10, né? Aí tinha também um stand, que eu não lembro de quem era especificamente, que estava mostrando o jogo da Copa, o jogo da África do Sul, né? Não é da FIFA? Não. FIFA, quer dizer? Não. Não, é um jogo específico da Copa da África do Sul. Eu não sei quem é o desenvolvedor. Então, não, é um FIFA. Tem um FIFA customizado da Copa. Eles vão lançar um FIFA da Copa. Deve ser da Electronic Arts, não? Ele estava sendo divulgado pela Warner Bros. Games. Isso, exatamente. Assim, como também a gente... Futebol whatever aqui, né? É, futebol whatever aqui, ninguém se importa. Tipo assim, o que eu sei é... Vai ter o jogo da Copa do Mundo, customizado, que é um FIFA. É o FIFA World Cup 2010. Não, então, o nome do jogo é South Africa 2010. Isso. Não é FIFA 2010. Então eu não sei talvez se é o mesmo. Talvez seja um genericão aí. Igual o tempo que a Konami fazia International Superstar Soccer, os jogadores tudo com nome parecido, mas não era na realidade o mesmo. Essas coisas assim. Deve ser alguém que tá aproveitando e... É um não campeonato brasileiro. Aliás, fazendo só uma pequena pesquisa aqui, é FIFA mesmo. Só que a publisher tá Warner Bros. Interactive Entertainment Game World 2010. Deve ser o representante do jogo aqui no Brasil, né? Então, eu acho que o mais importante disso é que foi um preview. O jogo não lançou ainda e tava lá pro pessoal jogar. Então, foi um preview do jogo que tava presente no evento. Então, isso foi uma coisa que chamou bastante a galera, assim. Aí tinha um outro stand, que eu também não lembro de quem especificamente era o stand, e é porque tinha vários jogos diferentes. Tinha Guitar Hero 5, tinha o God of War também, eu não sei se era de publisher e tal. Tem uma foto de uma... Era a THQ Activision. Pronto. Então, e tinha... Cadê a cola? A gente até tirou uma foto de uma mina jogando o Guitar Hero com uma cara de bunda, mano. Tipo, ela tava jogando Guitar Hero, um monte de gente olhando assim ao redor, e ela com uma cara de bunda, tipo, meu, você não quer jogar, sai, deixa outro jogar, porra. Achei engraçado. Aí tinha esse. Então, a gente não jogou nada lá, a gente não ficou esperando pra jogar nada. Mas a gente passava sempre pelos stands pra ver o que tava rolando e tal. Tinha um outro stand gigante que só tinha o God of War, que eu acho que era o stand da Tambor, que era o God of War, e tinha um outro jogo lá também, mas que tava vazio, assim, não tinha ninguém naquele stand. E tinha um outro mais pro fundo do evento, que foi aí que a gente tirou as fotos do campeonato do Street Fighter. Então lá tava rolando o campeonato do Street Fighter, tava rolando um campeonato de Rock Band, que não, era campeonato de Guitar Hero que tava usando a bateria do Rock Band. Nada a ver, né, cara? Cilada Bino. Pô, então se a gente tivesse lá, ia estar a galera toda do Orioncast lá, né? Não, eu tentei participar. A gente foi falar com a mina porque eu queria participar, né? Só que ela falou que podia. Eles só aceitavam pra participar três pessoas no mínimo. E tava só eu e o Homem Mal, né? Aí não rolou, né, da gente participar. Mas a gente queria tirar foto, fazer presença lá, né? Aí tinha também lá, nesse mesmo stand, tinha Tekken 6, que eles estavam fazendo. Eu acho que eles estavam fazendo um campeonatinho de Tekken 6 também ali. E eles estavam fazendo um campeonatinho de New Super Mario Bros. Eram duas pessoas que. Tinha duas meninas que ficavam cronometrando o tempo que levava pra essas duas pessoas terminar uma fase. E aí quem terminasse em menos tempo ganhava, entendeu? Então eles estavam fazendo isso, e tinha um terceiro jogo que eu esqueci qual é. Você lembra, ô Memão? O Wii Sports Resort. Wii Sports Resort, exatamente. Legal. E aí os campeões desses campeonatos, eles foram convidados pro troféu, e eles ganharam um prêmio, que era cada um deles ganhou um jogo original. Aí, tipo, tinha lá um monte do PlayStation 3, acho que era só PlayStation 3 que tinha, e Wii. Não, tinha PlayStation 3, PSP e... Não, PlayStation 3 e PSP só. Não, não tinha de Wii? Não. Não, então acho que era só esses dois mesmo. Não tinha pra Xbox, tinha nada. Mas aí eles ganharam, né? Depois lá no troféu. Mas os caras que estavam lá eram bons? Não, então... Não dava pra gente ter levado esse do Rock Band, hein? Dava pra ter levado o do Rock Band fácil. Fácil. O do Street Fighter foi interessante. Então, esse aí eu ia entrar também. Deixa eu falar de todos os stands primeiro, porque aconteceu um negócio legal, a gente conheceu um pessoal lá no do Street Fighter, e então vamos só falar do resto dos stands, depois a gente volta pra isso. E aí, o stand da Nintendo era o stand mais lotado pela ilustre presença do cara que faz a voz do Super Mario, que o nome dele é Charles Martinet. E, meu, a gente tirou foto com o cara, a gente conversou um pouquinho com o cara depois do troféu lá. Meu, eu admito, eu não achei que eu ia ficar emocionado, mas eu fiquei emocionado, cara. Eu fui falar com ele, aí ele fez, tipo, quando ele vai tirar foto, ele faz um joinha assim e ele faz um barulhinho do Mario, pra todo mundo que vai tirar foto. Aí pra mim ele fez uhul, né, do Super Mario. Aí eu não sei, eu meio mal, ele fez que barulhinho pra você? Foi a mesma coisa. Ah, cara, ele é igual um homem pilantra, velho. Toda mulher acha que ele faz diferente, mas é tudo igual, velho. Pode crer. Não, mas cara, ele é muito simpático. Meu, ele ficou o dia inteiro dando autógrafo, assinando pôster, assinando coisa, falando com o pessoal, tirando foto. Ele foi no troféu, ele recebeu o prêmio e no fim ele ainda foi no coquetel, conversou com o cara. Ele ficou o dia inteiro, ele tava com uma cara de tão cansado, tanto que então, uma coisa que eu tenho que especificar: um dos nossos objetivos principais era gravar uma vinheta pro OrionCast, que eu não vou falar qual vinheta que era, porque é genial a vinheta e eu quero que todo mundo tenha surpresa quando a gente conseguir fazer com que ele grave, porque ele falou que vai voltar para uns eventos no fim do ano. Então o objetivo continua. A missão é que o Charles Martinet grave uma vinheta pro nosso OrionCast. Então e eu fiquei sem jeito até de pedir para ele, porque ele tava com uma cara de muito cansado. Então a gente ficou muito sem jeito de pedir, né? Ah, nessa hora aí você deveria ter sido paparazzi, já falei pra você. Grudava no pé do cara e ficava: Mário, Mário, grava essa porra. Não, eu falei pra ele, eu falei assim: a gente pode conversar e tal, você pode gravar alguma coisa. Aí o cara da empresa do Brasil, da Tambor no Brasil, que, não é da Tambor do Brasil, era uma empresa de assessoria lá, que trouxe eles, provavelmente, pro Brasil. Ele falou que ele não podia gravar nada e tal. Aí o Charles, ele virou pra mim e falou: olha, eu vou voltar mais pro fim do ano, a gente não pode fazer mais pro fim do ano. Eu falei: não, beleza, Charles, mas... Não, porra, fim do ano? Fala: não, o Charles, né? Cara, acho o seguinte: eu já vou começar a comprar uns cogumelos pra você, pra gente levar pra ele no fim do ano. Já chega lá com um estoque de cogumelo, acho que ele vai topar. Vai deixar ele drogado, mano. Ah, cara, mas aí que vai sair as coisas mais criativas. Meu, cara. O cara é muito grande, velho. Se ele comer um cogumelo, ele fura o teto, velho. É verdade. Ele é gigantesco, cara. É verdade. Meu, eu encostei do lado dele pra tirar foto, né? Até falei com ele, falei: pô, cara, você é muito alto. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe. Porque se eu ficasse colado nele ali, cara, ia parecer um anão. É verdade, nossa. Já tinha comido cogumelo grandão do New Super Mario Bros. Ah, já. Cogumelão. Então, aí a gente passou lá no stand da Nintendo, tinha uns cases assim, tipo, dentro de vidro, o DS, o Nintendo DS, o Nintendo DSi e o Nintendo DSi XL, que tem a telinha maior. Foi o anúncio oficial dele no Brasil. E que foi a primeira aparição dele, assim, oficialmente, com o nome da Nintendo. Sim. E foi lá. Meu, é gigantesco aquele DS. A caneta, cara. Parece uma Bic, a caneta. Nossa. É gigantesco, um cara. Um piloto. Eu achei engraçado, assim, porque, meu, ele tá deixando de ser portátil. Mas é bem legal, pô, quem dera, né? Se a gente pudesse ter um bem, bem louco. Mas, assim, né, sei lá, a gente tem que mexer com ele primeiro pra ver... E tinha um monte de DS pra jogar, tinha um monte de Wii. A gente tirou uma foto de uma menina lá, uma Boot Baby, que tava lá, que ela tava dando uns pôsteres. Aí a gente pegou um pôster, eu peguei um, o Homem Mal pegou outro, do Super Mario Galaxy 2. Bem louco o pôster, assim. Aí a gente tirou até uma foto dela segurando o pôster e tal. E nesse stand, uma coisa que aconteceu legal foi o stand que a gente fez a entrevista com o Mark. Né, a gente fez, tipo, a gente conheceu vários jornalistas aí, isso eu falo um pouco mais tarde, e aí todos eles estavam querendo falar com o Mark ao mesmo tempo. Aí eu falei: não, por que a gente não faz, tipo, uma coletiva de imprensa? Tipo, todo mundo faz perguntas ao mesmo tempo, entendeu? E entrevista, ao invés de entrevistar um por um, entendeu? Aí a gente fez uma mini coletiva de imprensa, assim, e ficou muito legal. O Homem Mal tinha um celular com um gravadorzinho lá, a gente gravou a entrevista toda, tem o áudio, mas tá tudo em inglês, por isso que a gente não pôs no Orion. A ideia era fazer um vídeo, né, pra gente poder pôr legenda depois, mas também não rolou o vídeo. É, mas a entrevista eu vou. A gente está terminando de traduzir e decupar e a gente vai colocar no ar em texto. Mas ficou muito legal a entrevista. É, então, aí tinha o stand da Nintendo, era o stand que o Charles estava lá também, tinha uma fila gigantesca para tirar foto com ele, autógrafo e tal. Tinha uns seguranças do lado dele, uma coisa de patrão, assim. De rockstar, né? Bem de rockstar. Meu, lá ele tava rockstar total, cara. Lá ele tava 100% rockstar. É, e do lado tinha um stand do jogo do Seninha. É, era um carro de Fórmula 1. Não era. Ele, acho que não era em tamanho real, assim. Ele era um pouquinho reduzido, mas era um carro mesmo. Aí o pessoal sentava pra jogar o jogo dentro do carro, assim. É, e a gente não tirou foto, a gente mandou mal, mas a gente. Ou a gente tirou foto meio mal, não tiramos, né? Não, do Senin não, porque eu tentei assuntar com eles lá, eles não queriam, o pessoal lá ele não queria falar muito sobre o jogo, que é desenvolvimento nacional, não falaram pra que plataforma que ia ser, se ia ser Zebo, Flash. óbvio. Aí, sabe, Zebo. Não fomos bem atendidos no stand do Seninha. O que, ah, é? Que é? Eles fizeram. Um mau atendimento para o Games no stand do Seninha? Sim, boicote. Boicote em todos. Mas assim, o kart tava legal. É o mínimo que a gente pode falar, é que o kart tava bem louco. Sim, o jogo parecia interessante também, mas infelizmente a gente não tem como dar nenhuma informação, né? Porque não foi falado nada e etc, etc, boicote. Etc. É, nem a propaganda do jogo, olha, era bonitinho, mas... Fica aí o recado aí para a assessoria de imprensa do jogo do Seninha, né? A gente perdoa vocês, pode ligar pra gente que a gente... A gente aceita a entrevista, vai. A gente retira o boicote. A gente Se vocês ligarem pra gente pedir desculpa, a gente aceita. É, beleza, aí tinha o do Seninha. É, aí do lado tinha. Qual que era o animal aquele que a gente pegou os brindes pro pessoal? Menos da um, Game Loft. Da Game Loft, exatamente. E teve uma. A gente nem ficou lá muito tempo, né? Não, não tinha muito jogo rolando. É que da Game Loft, ela é pra celular, né? Pra mobile, então era meio difícil a gente ter acesso ali o que eles estavam mostrando. Mas eles mostraram um novo joguinho de Guitar Hero que eles têm. Mostraram o jogo até que ganhou um prêmio, que é o Urban Asphalt 4. Ah, tinha umas coisinhas lá pra ver sim, mas como é portátil, fica difícil de você não, ter nada. E assim, acho que as duas únicas coisas pra falar bem assim, é que teve uma comoção, teve uma hora que eles estavam dando não sei o que lá de promoção, alguma, sei lá, se foi um DS ou um celular, alguma coisa assim, e teve mó comoção lá, mó galera juntou, aí 5 minutos depois não tinha mais ninguém no stand, porque só encheu na hora do prêmio, né, velho? O stand do lado desse era o stand que não me deixou jogar Rock Band. Porque assim, é o stand que... Games? É, então, ok, a gente não vai falar o nome porque eles não deixaram a gente jogar o Rock Band. Mas é porque você não tava o número suficiente, né? Não. Eu pedi pra menina, eu fui lá e falei, olha, eu tenho um site, eu queria tirar foto de eu jogando pra colocar no site. Tem como eu jogar? Primeiro eu pedi pra entrar no campeonatinho. Ela falou que tava fechado. Aí eu falei, ah, mas posso jogar depois? Ela falou, ah, volta daqui a uns 20 minutos que vai ter acabado o campeonato, eu deixo você jogar. Falei, tá bom. Quando a gente voltou lá, eles não deixaram. Tipo, ela falou, ah, acabou, não tem ninguém. Tava tudo ligado. Então, o Rock Band estava ligado, os instrumentos estavam conectados e eles não me deixaram jogar. Olha, então, ninguém jogando? Olha, seria ninguém jogando? E ninguém jogando, cara. Tava tudo vazio. Nossa, cara. Mas você falou o nome Orion Games? Você falou assim, é do Orion Games? É que você falou um site, cara. Um site que qualquer um tem. Você falou assim, Orion Games. Tá certo, é verdade. Você vacilou aí, porque senão ela teria aberto até... Teria aberto até o Guitar Hero. É o Guitar Hero pra você jogar, que é melhor que o Rock Band. Não. Ela teria te recebido mais que de braços abertos. Ela teria te recebido, cara, de pernas. Se você tivesse falado assim, ó, é do Orion Games, a gente talvez até fale o nome de vocês, ela teria Eu falei, poxa, a gente vai publicar essa matéria, a gente faz até um merchan aí. Aí o cara... no inferno. Então a gente não vai falar o nome desse stand, dessa loja, e boicote nessa loja que vocês não sabem. Detalhe, não falarei o nome dessa loja com tristeza, porque eu queria falar o nome dessa loja, porque eu comprei um PSP lá, eles me levaram quase um mês pra me entregar, e não me entregaram, e quando eu falei, ah, então eu quero cancelar, falaram, tudo bem, a gente cancela agora. Olha só. Nossa, que desgraçado. Devem estar muito milionários, né? Pra não querer nem propaganda e nem venda. Então, é mesmo, né? Devem estar muito milionários. Aí do lado desse tinha. Era o stand da Nvidia ou da AMT, o Memal? Era da NVIDIA. A AMD é dona da NVIDIA agora? Ah, tá, sorry. Então, da não, NVIDIA... Não é, comprou, a AMD comprou. A AMD comprou a ATI, que eu saiba, então, não é a NVIDIA? Com certeza. É, então, a NVIDIA é concorrente. A AMD comprou a ATI, já faz um bom tempo. Ah, então, então... tem uns 2 anos. Não, mas cadê agora... a cola, meu mal? Cadê a cola? A cola tá aqui. O stand era da Cooler Master, pra falar a verdade. Ah, tá. Então, beleza. Ah, o meu mal já foi mais PC Gamer. Esse é o efeito de jogar em console. É. Efeito colateral. E nesse... Era nesse que tinha os óculos 3D? Não, os óculos 3D eram da NVIDIA. Tá, então o do Cooler Master não tem nada de bom pra falar, porque não rolou nada, certo? É, pra quem joga em PC aí, hoje eu tô meio enferrujado nesse assunto, mas a Cooler Master aí, ela é líder em sistema de refrigeração pra PC, mostrou algumas coisas novas, alguns coolers pra VGA, botaram até uma televisão na grandona lá rodando shift, que foi bem legal. É, então, a Microsoft devia ter consultado a Cooler Master antes de lançar o 360. Teria evitado vários problemas, um prejuízo de um bi. Com certeza. Mais ou menos, mas eles fazem gabinetes também muito bacanas pra galera que precisa de customizar PC, tem uns gabinetes de alumínio escovado, umas coisas alienígenas assim. Aí, ó, propaganda gratuita, aquela loja de videogames aí, ó, aprende essa. É, exatamente. É, isso aí. Exatamente. É, e no da NVIDIA, tinha o óculos 3D, jogando um jogo 3D que eu acho que era o Assassin's Creed, não era? Assassin's Creed 2. É o Assassin's Creed 2. A gente não jogou, então assim, a gente não pode falar review nem nada, mas... E assim, a gente não pode nem falar como era, porque tem que estar usando óculos pra ver como tá. Mas um pessoal que a gente conheceu lá, eles jogaram e falaram que tava muito louco, que a imersão é muito legal, e eles recomendaram bastante. Só que o óculos tá muito caro, tá tipo uns 400 conto, né? Ah, você tá de brincadeira que um óculos é 400 pau. Sim, o óculos 3D pra jogar o jogo. Não, não é o meu mal, não era R$400? É, $199. Tá. Mas não é aquele óculos. Mas o óculos ele vai conectado na placa de vídeo. Entendeu? É um óculos eletrônico ou é só o óculos? Não, cara, é só um óculos. Só o óculos. Não é aquele do Avatar que a gente assistiu no cinema? Nossa, ele não é alimentado. É mais ou menos esse. É que assim, o óculos, ele não vai conectado, mas ele tem lá um ampliador de sensação lá que ele te dá a sensação de você tá jogando uma TV maior, sabe? Ele é tipo assim, ele é só óptico ou ele tem algum dispositivo eletrônico nele, é alimentado, tem alguma mágica que ele faz? Não, ele tem a mágica que ele te dá, além do 3D, uma impressão de maior tamanho da tela, mas ele não vai ligado especificamente na placa de vídeo. Só a tecnologia da lente. Então é caro. Então é caro. Sim, tecnologia da lente. Ah, mas acho que é questão de tempo também, né? Tudo que é muito novo sim, é caro. É verdade. Pois, hoje só eles estão fazendo. A hora que a chinesada toda estiver fazendo, aí fica barato. Aí tem de $5, né? Então, esse foi o que mais de nota tinha. Tinha um monte de computador lá, com mod, com gabinete aberto, com neon e tal, aquelas coisas que tava bem legal de lá também. E aí tinha o outro que tinha o outro stand, que eu também não lembro de quem era. Quem tá com as notas é o Homem Mau. Então ele é o cara dos fatos. Eu sou o cara. Eu sou o Você cara é a emoção, né, cara? Eu sou a emoção. Eu sou a razão. Que tinha o cosplay do Ezio. Era no mesmo, no stand da NVIDIA. Exatamente. Então, tinha o cara vestido de Ezio do Assassin's Creed 2. Não, ele tava vestido de Altair. Eu perguntei pra ele, se você é o Altair ou é o Ezio? Ele falou, eu sou o Altair. Aí ele falou que depois ele ia se vestir de Ezio, mas ele tava zoando. E tinha uma mina vestida de Itália, Renascença, 1600 e tal. Como se fosse, sei lá, uma mulher no Assassin's Creed 12. Assim. Vocês tiraram foto dessa mulher aí? Sim. Ela tava com aqueles decotão, assim, tipo, dessa época, assim? Não, não precisa falar porque eu sei que você tá preso aí. Não. É que era um cosplay de uma senhora respeitável. Entendi. Não era uma senhora da taverna. Né? Não sei, aqui do lado do... É que o Ezio que é o mulherengo, não é o Altair, né? Acho que sim. Ih, você não jogou o jogo, cara? Eu joguei o Assassin's Creed 2. O Ezio não era mulherengo. Pô, lógico que é. Ah, ele era, é verdade. Você jogou mesmo? Isso, pô. Não, ele catou uma mulher no jogo, aí depois ele só ficou matando por 10 anos seguidos depois. Beleza, aí, então, esse foi o último stand, assim, esses foram todos os stands que tinham lá. Então, aí vamos voltar agora pro stand do campeonato do Street Fighter, eu ia falar Super Street Fighter, do Street Fighter. Não, tá chegando, daqui a pouco então, você vai poder falar. É, exatamente. Então, a gente chegou na final e tinha um cara usando aqueles controles arcades, tipo aquele que você tem, Lula e Bubbles, sabe? Okay. Um deles estava usando aquele arcade e o outro estava usando o normal. E o que estava usando o normal estava com Blanca. O outro estava com o Ken. Eu não lembro, homem mal. Você lembra o que ele estava? Não. Era o Blanca contra não sei quem. E tava todo mundo a favor do Blanca, porque era o cara que tava usando o controle normal. E tava todo mundo achando injusto que o cara tava usando arcade contra ele, porque era uma vantagem, entendeu? É. Claro que o Blanca perdeu, mas era cinco rounds. Ele ganhou uns dois, três. Ele ganhou dois rounds, eu acho. É, três não, né? Dois. É, três não. Então, ele ganhou dois rounds. Ele ganhou, acho que o segundo e o quarto round. Foi disputado. E aí, foi bem legal. Ah, o Blanca era bom. É que o Blanca é um personagem que dá pra levar legal no controle normal, né? Não, mas o arcade ajuda, mas não faz de você o melhor jogador do mundo, não adianta. Claro, olha, jogando... Eles estavam disputando no PlayStation 3, cara. O controle do PlayStation 3 é bem melhor que o do Xbox. É. Mas mesmo assim, a velocidade de acionamento... Mas é aquilo, se o cara... Você pegar os dois caras no mesmo nível, com o mesmo controle... É justo, agora, os caras forem do mesmo nível com controle diferente, aí o controle vai fazer diferença, não tem jeito também. É, eu cheguei a conversar com o que perdeu, infelizmente, e ele não se sentiu intimidado, não. Ele disse que o cara jogava bem mesmo, que ele ia acabar perdendo de qualquer jeito. Amém. O mais legal foi a torcida, assim. Quando o Blanca ganhou os rounds dele, nossa, a galera, sabe? Tipo, tava todo mundo muito a favor dele. O que eu acho legal de campeonato é isso mesmo, né? Essa pressão, né? Que geralmente é pipoco. Não, e assim, e eu imagino o escopo que a gente viu, tinha o quê? Umas 20 pessoas ao redor? Eu imagino, cara, um campeonato com tipo 200 pessoas ao redor. Deve ser um negócio absurdo, deve ser muito legal você fazer parte, assim, sabe? Mas foi bem legal, assim. Inclusive tem um integrante aqui nesse podcast aqui que já ganhou um campeonato de Guitar Hero. Quem foi o companheiro? Revele-se. Eu. Como é que foi isso aí? Joguei e ganhei. Então, foi durante esse campeonato que a gente conheceu o nosso companheiro Flávio. Ele é colaborador do MSN Jogos. E, cara, ele foi o que indicou pra gente os caminhos pra gente falar com o Charles. Ele falou quem eram os caras ali de importância pra gente conversar. Ele deu uns toques bem legais pra gente. Então, estamos dando um salve aí pro Flávio do MSN Jogos. Ele ajudou bastante a gente no evento e inseriu a gente ali na entrevista do Mark. A gente viu o pessoal lá falando com ele. A gente foi falar junto. Então ele teve. A gente fez uma entrevistinha assim, reduzida com o diretor da Zap Games também. Que é uma. Acho que eles desenvolvem, eles produzem, eles trazem jogo. Então a gente conversou. A Zap Games, ela traz jogos pro Brasil. Vamos fazer até um merchanzinho que foi legal, que a Zap Games ela trouxe o Modern Warfare 2. No lançamento pro Brasil. Ah, é verdade. E eles até falaram, o rapaz até falou na entrevista lá, que eles querem trazer o Brasil mais perto, assim, desse streaming mundial, que eles começaram já com um título gigantesco, né? Que foi o Modern Warfare 2, que já é uma coisa absurda a gente ter aqui no dia do lançamento na loja. 20 milhões de cópias atingiu esses dias aí. Então. Estamos dando o salve pro Flávio aí, e ele apresentou também para outros companheiros de mídias independentes de videogame aí, que o Luiz e o Anderson, eles são da revista online Press Start, tem o Press Start que é de consoles, né, e tem o Press Enter que é de computadores. E é tipo uma revista online mesmo, eles montam uma revista, diagramam tudo certinho, colocam online para o pessoal baixar e ler. Então, quem puder entrar lá, dá uma olhada no trabalho dos caras. E também, pra falar o nome desse cara vai ser um desespero, que é Gerhard Berger, né, que ele é do Rio de Janeiro, carioca. A empresa que ele trabalha, que é o Laboratório Pop, é um site, né, o laboratoriopop.com.br, trouxe ele pro evento pra ele poder cobrir. Então, você viu que o negócio tava num escopo legal, né, até esses representantes de outras cidades aí estavam aí para cobrir o evento. E ele é carioca, ele falou que teve até um... uma das piadas internas que a gente teve foi durante o troféu, que só o Flávio do MSN Jogos, que ele tava com a fitinha de leitor, ele não tava com a fitinha de imprensa, e teve o sorteio pra viagem pra E3, né? E ele foi, o Flávio foi o único que pegou o ingresso, a senha, né? Então a gente ficou tudo, tipo, zoando com ele, falando, você vai ganhar e tal. Aí o Gerhard, ele falou com aquele sotaque carioca dele, se você ganhar a viagem pra E3, você vai... Seu correspondente. Você vai ser o correspondente desta porra toda. Meu, até, cara, a gente ficou falando desta porra toda durante o resto do evento inteiro, cara. Tipo... O cara ganhou o jogo, você vai emprestar esse jogo pra esta porra toda aqui. Foi muito louco. A gente riu bastante. E o legal foi, tipo, conhecer outras mídias e como que os caras fazem pra representar. Porque, pô, isso que a gente tá fazendo, os casts, o site, disponibilizando todas essas informações pro pessoal. Meu, é muito foda de fazer. Pra quem... vocês não sabem, quem ouve, às vezes não entende todo o estudo que teve que ser feito pra ver, tipo, que isso é uma louros aí pro Bubbles e pro Hyde, que eles pensam, tipo, como gravar, eles foram atrás de como gravar, tecnologia melhor pra gravar, edição, tudo isso eles fazem, leva um tempo, eles tiveram que estudar, tiveram que fazer vários testes, então pra chegar nessa qualidade o cast pra vocês é um puta de um trabalho que tem que fazer, e se a gente não gostasse tanto de videogame, de console, da indústria e de querer entreter o pessoal... Isso não ia existir, entendeu? Então, até um salve aí, um louvor pra vocês dois, porque o meu negócio é complicado, cara. E pra gente também. Lógico, se não tivesse gente pra participar também, a gente não faria merda nenhuma, né? A gente também é foda, porque a gente... aí a gente trouxe... Ele parou o auto-elogio na metade, né? Continua! A gente é foda, porra! A gente é... Porque a gente é foda. Bom, a gente final, é foda. Né? Não... A gente é foda por trazer toda a estrutura de podcast também, tipo, dar uma organizada nisso, e trazer todas essas ideias e conteúdo que a gente traz, assim, A gente faz o podcast, mas também tem um site lá, todo mundo aqui escreve lá, tá sempre atualizando, né, colocando notícia, o pessoal sempre escreve o Homem Mal, escreve pra caramba lá no site, lá sempre coloca matéria nova. Então, a gente se esforça aí. Tem pessoal também que não participa do podcast que escreve também. Né? Vamos aproveitar essa notícia que tá aqui também para cuidar do mundo. Tem o Pascoal que participa direto aí, que também participou na construção do layout do site. Tem o que também sempre tem a coluna dele lá do Warp Zone. Então, tem o Junior XT também que participa. Então, muita gente aí. E ninguém ganha um centavo. Esse é o ponto, galera. Ninguém ganha um centavo e a gente faz isso porque a gente gosta pra caralho. Agora a gente vai começar aí nos eventos. A gente gostou tanto de ir no Game World, de trazer esse podcast do Game World, essa reportagem, essas entrevistas, tudo pra vocês. Meu, que a gente vai tentar sempre que tiver um evento grande de videogame relacionado, a gente vai lá, em breve, talvez, assim, a gente... Outra coisa que a gente vai ter que testar, que a gente vai ter que ver, é trazer vídeo, pra ver se a gente consegue trazer em vídeo pra vocês, pra ser uma coisa mais legal e tal. Então, foi legal a gente ver outros jornalistas que têm outras visões dessa mesma dificuldade que a gente passa de trazer essas informações pra vocês. Então, o pessoal da Press Start, que tá lá fazendo a revista, entendeu? O Flávio, que ele é um colaborador da MSN Jogos, faz as reportagens dele lá, sempre tá entrevistando a galera, ele conhece bastante os caras mais importantes da indústria, quem são os diretores das principais empresas e tal, quem organiza os eventos, então ele conhece bastante dos players, assim, né? E o Gerhard, que ele tava começando, né? Eu acho que ele tava um mês ou dois no site. Ele tinha acabado de começar no site, assim, mas, pô, representação que não é só São Paulo que faz. Tem pessoal de outras cidades também que gosta pra caralho de videogame e vai lá, faz o site, trabalha pra atualizar a galera. Então, um salve pra todos nós aí que disponibiliza esses sites e tudo isso pra vocês. E foi muito legal conhecer eles. E assim, pô, agora falando do troféu em si, você quer falar alguma coisa, meu irmão? Tô te interrompendo. Não, né? só pra também deixar um salve aí pra galera que tá do outro lado aí também, né, que a gente pode gostar muito aqui, mas sem eles aí do outro lado, a gente não teria motivo aqui pra fazer nada do que a gente tá fazendo hoje. É verdade, obrigado por entrar toda semana, ouvir o cast, ler as reportagens, é exatamente pra vocês que a gente tá fazendo tudo isso, diz aí, galera. É isso aí mesmo. É por isso aí. Que a gente pede tanto os comentários, porque se a gente não tivesse retorno aí, dá a impressão que a gente tá fazendo em vão e desanima, né? Comentem, falem bem, falem mal, mas falem da gente. Antes da gente entrar na premiação, eu queria dar um toque aí, pra aproveitar que a gente tá nesse momento aí, falando diretamente com o coração do ouvinte. coração do ouvinte. Ó, o cara é foda. Então, pra ficar de olho que esse ano, esse evento, ele, infelizmente, só a Nintendo, pelo menos é o que eu sinto, só a Nintendo levou o evento a sério. Por quê? Porque a Nintendo trouxe jogos novos, trouxe console, trouxe o Charles Martinet pra galera conhecer, veio o próprio Mark pra falar sobre a Nintendo, o que ela pensa do Brasil, quais são as pretensões dela, distribuíram pra gente... documentos sobre o DS novo, sobre o Super Mario, isso. E dos três tremores, assim, que são Sony, Microsoft e Nintendo, só a Nintendo realmente estava no evento. Então, eu vou dar a dica pro pessoal aí. Eu acho que esse evento, ano que vem, é bem possível dele ser maior, porque eu acho que a Microsoft e a Sony vai ver que eles... Não que perderam ali, perderam uma boa oportunidade de ter alguém ali falando com a imprensa, com a galera. Então eu acho que Game World 2011, que a gente vai anunciar aí no site quando for, aonde vai ser, datas, horários e etc. Se possível, cobertura. Exato, não, cobertura com certeza. Eu creio que isso vai ser um evento muito maior e melhor. E a gente vai avisar aqui para todo mundo poder ir e a gente se encontra lá e... E vai estar todo mundo troca lá. Troca ideia e tal. Eu queria só aproveitar o que o Mimão falou aí pra... todo mundo quer aproveitar agora, né? Não, pra emendar, porque eu vi, assim, eu li em alguns lugares, aí vi um pessoal comentando que, falando assim, que whatever esse evento, né? A única coisa que tinha era o dublador do Mario, grande bosta e tal, mas... e não, eu acho que não, né? Tipo, quando que a gente tem um evento de videogame no Brasil? Nunca, né, velho? Nunca, cara. Não. É importante. Se a gente começar a atacar o pouco que a gente tem, tá ferrado, né? Porque... Não é assim, né, cara? É lógico que você não pode comparar com o E3 da vida, lá, tipo aquele mega show americano, mas é um começo, né? Se a gente não der um suporte, um apoio pro mesmo sendo pequeno que tá começando, né? Acho que as únicas duas coisas que a gente tem é Videogames Live e a Game World. Então tem que prestigiar pra coisas assim, maiores, assim, que mexem com mais movimento, mais gente. São esses aí. Então, focado inclusive... só em games, não só tecnologia, né? E o último parabéns pra fechar mesmo, que foi uma das empresas mais importantes do evento, que é a Tambor, que foi a empresa que fez o evento. Sem a Tambor, sim, o evento não existiria. Então, um grande salve pra Tambor, espero que de algum jeito a gente possa ajudar que o evento seja mais ferrado ainda no que vem, e a gente vai ter presença lá com certeza. E no próximo ano, todo mundo que tá ouvindo vai, viu? Se cadastra no site, vai lá e prestigia, hein? Que vale muito a pena. Ano que vem vamos estar com a equipe inteira, né? Sim. Com certeza. Vamos lá. Então, aí depois foi a premiação, né? Como eu já falei, o Flávio do MSN Jogos foi o único que pegou a senha lá para todos os prêmios, que não foi só o da E3, foram várias coisas. Teve camiseta, teve um Wii. Eu vou contar a história agora, que foi muito engraçado. O número dele era 59. O do Wii, o número que ganhou foi 58. Nossa. Bateu na trave. Ele ficou muito, muito inacreditável, assim, tipo, falava, não acredito. Aí ele falou, agora fudeu a sorte, né? Tipo, já destruiu o pouco de sorte que ele tinha pra ganhar alguma coisa, foi no Wii. E foi pra um emo, até o emo subiu no palco, todo mundo ficou falando, emo, emo, emo. Aí foi bem engraçado. Aí a gente gritando, não chora, você ganhou um i, tá ligado? Ele é emo. Foi legal. A gente... Explicar a piada, tá ligado? Que ele é emo. Não, a gente zoou bastante, gritamos bastante e tal. Então agora, o Meimal, você que é o cara das notas, fala os vencedores. Então, foi dividido em duas categorias. A categoria do júri especializado, que foram o pessoal que é envolvido com hardware, jornalistas e tal, e eles premiaram as seguintes categorias. O melhor celular para jogo, que foi que quem ganhou foi o Sony Ericsson F305, que infelizmente não tinha ninguém para receber o prêmio. Aquele do, é aquele do comercial do cara jogando boliche lá no ar. Isso. Não sei se vocês lembram. É legal. O aparelho ele é legalzinho, sim. É o iPhone. É, não, quase. É, tô ligado. O legal é o iPhone. É, então, é legal que sensor assim, de movimento. Ele, mais Sonic ele é impossível, que inclusive ele tem o botão bola e o botão X em cima da tela, que você joga com ele de lado. O fabricante de chip gráfico, quem ganhou foi a própria NVIDIA. Ah, óbvio. Obviamente, né? Fabricante de fonte de alimentação, Cooler Master. Que o homem mal ficou puto. Exato, que eles nunca ouviram falar de Seventeen na vida, que é impossível. Tem suporte certo também. Quem ganhou, quem foi a melhor desenvolvedora de publisher de games online foi, obviamente, a Gameloft, de distribuidora de, a melhor distribuidora de jogos, mesmo com a Zap Games, mesmo a gente falando dela, que ela trouxe o Modern Warfare, ela tem menos de um ano de existência no mercado, ela não entrou nessa premiação. Então, quem ganhou foi a que a gente já tem no mercado aí, que é a NC Games. NC Games aí já tá bem grande, inclusive ela que trouxe o GTA 4 pro Brasil. A melhor vitrine de jogos, quem ganhou foi uma loja chamada Only Games, que eu infelizmente não sei onde é. E a melhor campanha publicitária foi a do Street Fighter 4. Isso foi bem uma surpresinha aí, porque tava todo mundo achando que ia ser algo referente a Halo DST, porque a Microsoft sempre investe um pesado aí, mas foi meio que surpresa. Agora, já no júri popular, que a galera votou, melhor jogo de PC, Call of Duty Modern Warfare 2. Ah, já sei vários melhores. Melhor jogo de PS3. Com certeza, Uncharted 2. Call of Duty Modern Warfare 2. Nossa! Decepção total. Nossa. Então, melhor jogo de Wii. New Super Mario Bros. 2. Vai ter, New Super Mario Bros. 2. Não tem pra Wii. Ainda não tem, se tivesse tinha ganhado, mas... Ganhou o New Super Mario Bros. Aí, pra alegria de todo mundo tava esperando. Não, mas, ô Memal, você não lembra? O Call of Duty Reflex era um dos jogos que tava entre os... Como é que se diz, pô? Ah, mas não era o Modern Warfare 2. Os concorrentes, não, mas tinha um Call of Duty. Não, mas peraí, mas também no PlayStation e no PC não tem Mario. Não, eu sei, mas... Não tinha ganho, Mario. O que eu tô falando é, até no Wii tinha um Call of Duty concorrendo, entendeu? Vamos fazer um Flame Wars, esse Call of Duty versus Mario. Boa! Call of Duty versus Rest of the World. Rest do mundo, seleção do resto do mundo. E o mais legal quando ganhou o New Super Mario foi o Charles Martinet, ele fala português, aliás. Ele fala várias línguas, ele fala português, fala francês, fala inglês, fala espanhol. Aí ele subiu e ele deu o pulinho, tipo Mario, assim. Meu, a galera foi a loucura, né? Todo mundo... Aah! Aí ele falou com voz de Mario, tipo... Obrigado por este presente, sabe? Assim, vai estar no site, tem esse vídeo, a gente fez questão de gravar e... Ah, com certeza. Nesse momento que você tá ouvindo, você já vai poder estar vendo também. Muito legal. O melhor jogo de PS2... PS2 é Brasilzão total, então tá fácil. Winnie Eleven. Foi o Winnie Evolution. Pro Evolution Soccer 2010. PES 2010. Vamos lá, melhor jogo de DS. Alguém tem alguma ideia? Zelda. É boa. Bowser Inside. Da Legend of Zelda, Spirit Tracks. Ah, vocês estão mandando bem, hein? Isso aí. Melhor jogo de PSP. PSP também é mato, mas não é futebol. É outro mato. GTA. Não. É Dissidia. Final. Dissidia. É mato. Boa. É mato. Boa premiação. Um comentário também. Patapom tava entre os concorrentes. E aí a mulher... 2. A mulher que tava... Patapom 2, desculpa. E a mulher que tava apresentando é uma jornalista de games da Tambor. Ela é editora de games, acho, da Tambor. E ela ficou falando pro pessoal: vocês vão falando aí patapom, e eu vou dando pulinho. Então a mina conhecia bastante de jogo e tal. Então era bem... Inclusive, bem que você lembrou, teve um jabazinho aí que é mesmo. Ela confessou que durante a votação do fabricante de chip gráfico da NVIDIA, ela confessou que ganhou um óculos 3D. Vamos lá. Melhor jogo de 360. Ah, quem é que vinha? Call of Duty. Não. Que? Nossa. Não acredito, não faz o menor sentido. Sabia agora, que não faz o menor sentido. Assassin's Creed. Nossa, não faz o menor sentido. Por que, que não deram no PS6 também? Por que não deram no PC também? É, aí, pessoal que tá ouvindo aí, ó, ano que vem, vamos votar direito. Vamos votar direito. E nossa, ó, o Batman Arkham Asylum tava em várias e não ganhou nenhuma. Tava em PC, merecia. PS3 e 360. E merecia ganhar pelo menos uma. Pelo menos um dos três ele merecia ganhar. Também acho. Não, no PC eu entendo o Call of Duty ganhar. Entende? Que o PC é meio berço do FPS. No Xbox também, o pessoal joga mais FPS que no PlayStation 3, eu acredito. Agora, no PlayStation 3, Call of Duty é o melhor jogo, é de espantar. Tava contra o Uncharted, cara. É de espantar, cara. É, então, é de espantar. Brasil. O pessoal joga Call of Duty, joga FPS na Skynet. É. Bom, melhor distribuidora de MMO nacional. Quem ganhou foi a Game Max. Eu acho que aqui ninguém vai conseguir citar mais de um. Não. Então, não, de forma alguma. A melhor operadora de celular foi a Oi. Oi! A melhor experiência de compra foi essa. A gente chegou até num meio termo de concordância, que foi a UZ Games, que a UZ Games a gente realmente vê aí em todo lugar, e quem compra nunca vi ninguém falar mal. Ah, alguém vai falar mal agora? Quer ser o Mercado Livre. É o Mercado Livre? Eu achei que ia ser a Casas Bahia, mas beleza. Eu pensei que ia ser outra coisa, mas tudo bem. Nossa, bom, vamos lá. A melhor desenvolvedora e produtora do ano foi... Nintendo! Tava o cara do Mario lá, vocês acham que ia dar pra outra pessoa, né? E agora, como o cientista chorou, deixei por último a pergunta que todo mundo sabe a resposta. Quem ganhou o jogo do ano? Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty ganhou o melhor jogo do ano. E foi a versão single player. Single player, olha só. Nem o Halo 3 conseguiu bater. Sim, o Call of Duty Modern Warfare ganhou aí como jogo do ano, mas também ganhou em PlayStation 3, ganhou em PC, acho que tava meio que na cara. Com certeza, mesmo, né? Tava com certeza. Então, injustiças, Batman Arkham Asylum, pra mim foi a maior injustiça de Uncharted ter ganhado. Uncharted 2 no PlayStation 3. E Uncharted 2, exatamente, concordo, concordado. E, então, aí esse foi o fim do troféu. E teve o... Aí eles começaram a dar vários brindes, tirar os números lá. E era engraçado que a gente queria que o Flávio fosse pra ele representar esta porra toda, né? E o número dele não foi. E veio a... E assim, aí eles começaram a dar várias camisetas, né? Aí a gente não queria que ele ganhasse as camisetas, porque a gente queria... Na verdade, ninguém queria ganhar as camisetas, cara. Você via o pessoal ganhava a camiseta, falava o número, a pessoa voltava a rasgar o papel, sabe? Pra falar que não foi ela. Porque quando você ganhava um prêmio, eles pegavam seu número e tiravam. Então você não ia participar do da E3, entendeu? Então, e eles deviam colocar o da E3 primeiro, pra todo mundo participar, aí depois o resto. Mas eles fizeram todo o resto e deixaram o da E3 por último. Tipo, então, todo o cara mundo ganhava a camiseta e falava, tipo, o cara tava com 6 na mão, assim, ele virava de cabeça pra baixo e falava, não, é 9. Não, e aí, tipo, a gente falando, e toda vez que, sei lá, o número dele era 59, aí falava 13, aí todo mundo, sabe? Tipo, só pra zoar com ele. É. E aí, no fim, ele acabou não ganhando nada. Né? Teve um momentinho épico no final que eu já tô até avisando, já vou até esperar a pedrada da Electra no fórum. Ai, pelo amor de Deus. Que foi a menina que ganhou o PlayStation 3. E a menina subiu lá, recebeu o PlayStation 3, sabe? Só que o pessoal não tava muito de acordo com as formas dela. E começaram a gritar: dá um e-fit pra ela, dá um e-fit pra ela. A maldade é imensa, hein? Nossa, a maldade é imensa. E o cara que parecia o Hurley, mano? O cara subiu lá, ele era a cara do Hurley do Lost, cara. Mano, a cara, ele tinha o mesmo cabelo, tinha o mesmo porte físico. Não, ele também não tava tão bem a forma assim, né? Não, ele não tava. Mas a mina do e-fit foi muito engraçada. Ah, e também um salve aí pra mina que tava fazendo o negócio de surdo murdo. Murdo. que ela ficou o evento inteiro de pé fazendo a linguagem de surdo mudo. Libra, Libra, chama Libra, linguagem de surdo mudo. Libra, exatamente, Libra, Sagitário. Então ela tava lá fazendo Sagitário e não deram nem uma cadeira pra ela, tadinha. Ela ficou de pé o bagulho todo. Então, é, um salve pra ela aí. E depois acabou, aí todo aí a gente conheceu o jornalista da parte de jogos do G1, né, da Globo. É, a gente conheceu o Pablo da EGM, quem lembra dele, que era editor. Ele agora é editor da Rolling Stone. É, ele tava lá conversando com o Charles e tal. Ele é bem conhecido, assim, na revista e tal. E teve um coquetel chique, que aí tava o pessoalzinho lá, só a imprensa. A gente até tirou foto do Press Power lá, mostrando as fitinhas na hora do coquetel. Um monte de comida que ninguém nunca nem viu. E é engraçado que a gente comia e fazia review ainda. Os caras olhavam pros canapés e falavam, mano, o que é isso? Aí a gente falava, meu, come, só pega e come, mano. Não tem o que perguntar, é comida de graça, mano. Você tá no coquetel, porra. Aí o cara pegava, comia. Interessante, o gosto é meio salgado, não sei o que lá. A gente fazia um review na hora. Vem cá, o que você trouxe pra gente não é comida desse coquetel, não, né? Não, é outra coisa. Mas você não vai ganhar, Mr. Bubbles. Não se preocupa. Você acha uma bosta, você achou uma bosta já. Então relaxa. Quero só ver. Não, é, então, antes da gente entrar, antes de a gente chegar nesse pedaço aí, teve o anúncio do site. O site do. Bom, assim que acabou a premiação, o próprio pessoal. Esse site ele é idealizado pelo próprio pessoal da Tambor mesmo. Que é um site que o General J aí já spoilou lá no fórum, que é o Imposto Justo para Videogames.com.br. Sim, sim. Que tem a proposta aí que a gente vai suportar 100% para. Inclusive todo mundo aqui já assinou, não é? Isso, sim, todo mundo. E já tem matéria no site, a gente vai poder sempre estar mandando atualização aí, sempre que tiver uma notícia nova, porque é uma coisa que diz que é diretamente pra gente mesmo, o gamer. Que sofre aí na hora de comprar um jogo, que às vezes vê até alguém pendendo pro lado da pirataria. É, então. O site basicamente é: tem uma proposta no governo já há uns 2 anos de um deputado, que eu esqueci o nome, que ele quer tirar o videogame. É o Antônio Palocci. Não, o Antônio Palocci é o cara responsável que vai pela aprovação. Ele vai aprovar, mas não foi ele que redigiu, foi outro cara que redigiu, que eu esqueci o nome. Então, o que o cara quer fazer é tirar o videogame da categoria de artigos de luxo, né? Que é por isso que tem 100% lá de imposto, para eletrônicos, que o imposto é bem menor, que é o que deveria ser desde o começo. Para informática, né? Para informática, desculpa. Sim, informática. Eu já assinei essa parada aí. Então, todo mundo que tá ouvindo, lição de casa, vai lá, põe o RG, fala pra mãe por o RG, o pai, a sobrinha, o cachorro, o tio, o papagaio, pra gente fazer desta porra toda aqui diminuir o imposto. É, mercado melhor. Todo mundo tem que assinar assim, porque quem compra jogo original, videogame, sabe que o imposto mata, é muito pesado, é muito caro, e a diminuição nesse caso ia ser muito grande. É, e o próprio responsável lá pela Zap Games, que traz jogos para o Brasil, eles mesmos são afetados, porque às vezes é muito mais fácil você comprar um jogo, você importar um jogo, pagar o envio dos Estados Unidos para cá, ainda sai mais barato que um jogo aqui dentro, e isso prejudica muito o acesso que a gente pode ter dessas coisas, um acesso bem melhor, igual, poxa, os caras fizeram um esforço desumano para trazer o Modern Warfare no lançamento, só que, poxa, enquanto essa lei aí estiver ativa, enquanto a gente não tiver um preço justo, quanto tempo a gente vai ter isso? Quantas pessoas vão estar brigando por essa causa? É, por mais que eles façam esforço para trazer o jogo, que nem você falou, quanto que estava custando esse Modern Warfare no dia do lançamento? 259, acho. Então, 259, todo mundo aqui concorda que é um preço que não está acessível para todo mundo. Para não falar que é obsceno, né? Ó, e isso não é culpa da Zap Games. Não, né? Então, não. Porque é. Eles já tiveram uma iniciativa muito legal de trazer e trazer no mesmo dia do lançamento, mas o imposto força eles a cobrar isso. Não tem jeito. Entendeu? Acrescentando aí, o nome do deputado é Carlito Mers. Puta, podia ter um nome melhor, né, ô Carlito? Mas não, é isso aí, cara, Carlito é foda. Vamos procurar esse cara. Vamos fazer ele conversar com a hora. Carlitos, pô, um nome épico. Né, vamos entrevistar ele pra Orion, eu também concordo. A última coisa, né, que rolou de nota, assim, é quando a gente tava indo embora, o Charles, ele tava apoiado perto da escada rolante. E a gente tava descendo a escada rolante e a gente começou a gritar: "Ai, Charles, volta logo aí, falou, não sei o que lá." E ele deu uns tchauzinhos, assim, foi muito simpático. Foi engraçado que a gente começou a falar o quão legal ia ser se a gente levasse ele pra uma casa de burlesco. No... casa de burlesco. Aí é que eles nem achar pit, ele ia achar várias beats, né? Não, mas ele, ó, figuraça, muito legal. Cara, ele tem que vir em todos os eventos, porque ele é muito foda, mano. Eu gostei demais dele. Ele é simpático pra caralho. Cansado pra caramba. Mesmo assim, ele se dispôs a atender todo mundo e tal. Então, olha, foi excelente, cara. Que nem o Homem Mal falou, e eu concordo. A Nintendo tá de parabéns da presença dela no evento. De parabéns, cara. Foi a melhor representação disparada. Eu conversei com o pessoal que conseguiu chegar mais cedo lá e entrevistar o Charlie. E ele tava contando pra esse pessoal que ele ficou abismado da carência que o Brasil tem desse tipo de evento. Da importância que... Ele vê lá a importância que a Nintendo dá pro Brasil e, sabe, o retorno que a gente tem de volta. Ele vê que a gente é muito carente, a gente não tem um evento legal de games. Ele disse que ficou fascinado por todo mundo estar ali. Ele disse que não conseguiu sair antes de pra comer, antes que não tivesse ninguém mais na fila. E eu acho que isso aí tem que melhorar pra gente sim, cara. Eu acho que a gente é um grande consumidor e é igual ele mesmo. O cara que vai em evento lá fora sentiu que a gente é carente desse tipo de evento. Então acho que não precisa nem falar mais nada. Então, ano que vem, a equipe toda da Orion lá prestigiando. E, meu, todo mundo lá, cara. Vamos pro próximo Game World. Quando os próximos eventos que tiver mais pro fim do ano, que o nosso grande amigo Flávio, que é o Inside Man, é o espião aí. Ele falou pra gente. É o impostor. É o impostor. Ele falou pra gente que mais pro fim do ano vão ter dois eventos grandes aí no Brasil também. Que ele ouviu uns rumores aí das fontes dele, dos contatos dele. E vamos lá prestigiar, cara. A gente tem que ir e colocar, não só colocar o nome do Orion lá, mas também prestigiar e fazer cast, fazer reportagem pra divulgar o quanto mais e o pessoal. Representar cada vez mais pra vir o Charles, pra vir a voz do Mario, pra vir a voz do Master Chief, pra vir a voz do Kratos, pra vir o Metal Gear, como é que é o nome dele? O David Hayter, pra vir todos esses caras, mano, e a gente sempre representar nesses eventos. Será que a gente consegue trazer esse dinheiro, Miyamoto? Ah, cara. Minha meta final. Imagina. É meu ultimate achievement. Faz o barulho do achievement aí. Olha, eu não acho difícil não, viu? Eu acho que, sei lá, se a Microsoft e a Sony cair na real da oportunidade que eles perderam nessa, porque, querendo ou não, acho que chegou a beirar quase 10 mil pessoas nos dois dias dos eventos, sabe? Vamos em massa no ano que vem que eles vão, cara. Vamos ir todo mundo em massa. E a Microsoft e a Sony, que tem venda oficial no Brasil, perder ali uma oportunidade para mostrar um produto legal para quase 10 mil pessoas, assim, é ridículo. Então, eu acho que é possível mesmo a gente dar de cara com o Miyamoto aqui no Brasil mais cedo ou mais tarde. Então, essa foi a nossa cobertura do evento Game World. Não deixem de acessar a reportagem do Homem Mal, a entrevista do setista com o Mark, a galeria de fotos. Entrem no site Imposto Justo para Videogames, deixem a RG lá, o nome, o e-mail, deixa de qualquer pessoa que você conhecer na sua vida, você vai lá e deixa, porque a gente tem que representar. Deixem comentários no fórum, deixem comentários no OrionCast, deixem comentário nas reportagens também. E agora vamos para os jogos de navinha, e eu não vou participar dessa parte. Falou aí, galera. Pium, pium, pium. Falou! Bom, galera, começando o nosso Warp Zone de hoje, o tema é shooters, ou seja, jogos de navinha. Por que jogos de navinha? A gente escolheu pelo fato de jogos de navinha ou shooters serem mais ou menos as raízes do videogame. Eu acredito que muita gente teve contato, pelo menos quem é mais velho, teve contato a primeira vez com um jogo de videogame com um jogo de navinha, ou tinha aquela história de visualizar o videogame dessa forma, bichinhos passando em cima e você embaixo dando tiro ou percorrendo labirintos. Eu acredito que todo mundo deve ter o seu jogo de navinha preferido, né? Vamos lá. Mr. Bubbles, quais as suas referências de jogos de navinha? É, como você falou, o primeiro contato que eu tive com videogame na minha vida foi com um jogo de navinha que foi o River Raid. Que naquela época eu não tinha a menor ideia de como é que era o nome dele, né? Eu só sabia que tinha uma navinha amarela e uma preta, assim. Eu tive o Atari, quando eu era muito, muito pequeno. Tem um videogame desde muito novo, assim. Acho que eu tinha 3 anos de idade e eu ganhei o Atari. E eu jogava muito o River Raid, assim. Foi o primeiro contato que eu tive. É, depois, eu só vim jogar muito mesmo depois na fase PlayStation, PlayStation 2, que aí eu jogava Sonic Wings, joguei muito Sonic Wings, Gradius, joguei bastante também, e acredito que Space Invaders seja um dos primeiros também que todo mundo começou a jogar, né? Sim, classicão. É, o meu, tipo assim, a primeira vez a gente nunca esquece, o meu primeiro foi River Raid, foi o meu primeiro contato com videogame também, não me esqueço até hoje. Acabou meio que padrão, pra mim também, cara. Pra mim também. Eu sempre achei que a nave preta era mais forte. Ah, porque o tiro dela era mais... Eu sempre achei que o tiro dela era mais grosso. É, sempre, então. Cara, sempre achei. Até hoje eu acho. Eu acho que vale a pena eles lançarem, então, uma versão do River Raid em alta definição para que a gente possa tirar essa dúvida. Pausar e ir lá com o paquímetro na tela, medir o tiro. Qual o tiro é mais grosso. Dá um print screen na tela e medir os pixels. Medir os pixels, é. Sensacional. É. Mas e depois, o que mais você jogou de navinha? River Raid, que você já citou. Joguei Sonic Space Wings. Invaders, Gradius, que eu já falei. Bastante. Sonic Wings. Sonic Wings foi o que eu mais joguei, assim. É engraçado que navinha, assim, é um estilo que eu gosto muito, mas acaba sendo um jogo que não tem muita... Tem muito destaque. Muito destaque. É, jogo de navinha acaba sendo um estilo que não se destaca muito, assim. Você não vê grandes lançamentos. Ele acaba sendo jogos bem, bem de nicho mesmo, né? Então, às vezes, tem muitos jogos bons, que nem eu tava dando uma olhada aí na Xbox Live, tem muitos jogos legais de navinha que a gente acaba, às vezes, despercebido, né? Mas isso é hoje, né? Porque na época dele, na época de ouro do Atari, eram uns fortes, né? Eu acho que era mais fácil de fazer, né, cara? É o mais fácil de fazer, mas fazer um legal não é tão fácil. Não, sim, mas falando na época do Atari lá, cara. Ah, sim. Ou tinha que ser... Ou você tinha que andar pro fundo infinito da tela ou andar pra cima infinito na tela. É verdade. É o que mais era fácil de entreter, né? É, eu joguei muito jogo de navinha no Atari. Não foi só o River Raid. Eu joguei até Mega Mania, Space Invaders, um jogo que chama Zaxxon, que eu achava muito legal. Não sei quem lembra, quem teve contato com esse jogo. É um que... Na horizontal, assim? É, você vai mais ou menos em diagonal. E você não só desviava, como você tinha que manter a altitude da nave. Então tinha certos inimigos que você passava a certa altitude. Você tinha que estar ajustando a altitude da nave o tempo inteiro. Tinha coisa que você batia. Então você tinha que levantar. Então, digamos assim, era um pseudo 3D. Porque você tinha que ir para um lado e para o outro e para cima e para baixo. Ele tinha visão meio diagonal, como é viewpoint do Neo Geo. Então, e você, até para atingir os inimigos, tinha que ser em certo nível. Tal inimigo você atinge em certa altura. Outro inimigo, o tiro passa lotado e você passa por baixo dele. Joguei muitos Axon, joguei um outro que chama Vanguard, que a sua nave atirava para frente e para os dois lados também. Tudo do Atari, isso daí. E tudo jogo de tiro, de navinha. Joguei também um que não era tão de navinha, Mole Patrol. Que você tinha era uma navinha, era um carrinho que você atirava pra cima e pra frente. Então, Atari, acho que acontece que esse tipo de jogo ele foi muito explorado também, né? É um gênero muito explorado. Né? Mas continuando aí, que mais referências a galera tem? Tinha um no helicóptero também, vocês lembram disso? Que tinha um caminhãozinho. Chopper Command. Esse era muito da hora, né? Do Super Nintendo, é verdade. Não, cara. É do Atari. É do Atari. Chopper Command é no Atari. Então eu tô confundindo. Mas tem um Super Nintendo também, vocês jogaram, que era, acho que era Shopter mesmo. Que você tinha que resgatar as pessoas na fase. Ah, sim, tinha Super Nintendo, tinha. Eu lembro cara, desse também. Esse era muito bom. Tinha os carinhas assim, sem que, resgatando eles, né? Agora, uma coisa que me veio aqui à mente. Vocês, quando jogavam River Raid, primeiro de tudo, vocês tinham ideia que aquilo era um rio? Que aquilo embaixo era um rio? Sim. Era azul, né, cara? Era azul. Cara, eu assim, eu não sei se é porque eu não sabia que o nome do jogo era River Ride, muito menos sabia que River é rio nessa época, mas eu nunca imaginei que aquilo fosse um rio, cara. Eu imaginava, uma base, ou sei lá, que porra que eu imaginava aqui, mas... Eu sou da época que era, que era o jogo da navinha, o come-come, o polícia e ladrão. Castle Capers, clássico. Então, tipo... É. Eu também não chutava que River Ride era um rio. O que eu não entendi é por que, que quando ele sai do rio, o avião explode, né? Então, esse é o meu ponto. Será que aquilo é uma montanha e é alto e ele bate do lado? Será que é essa ideia? Pode ser. Ele imagina isso. Será que ao invés de um rio é um canyon? É, então. Ah, mas então por que é verde dos lados? Seria grama, um canyon não é gramado. É, isso é verdade. É estranho, né? Tá aí uma bela pergunta, perguntas daquelas que... Cara, eu nunca imaginei aquilo como um rio, velho. E eu tentava fechar, nunca consegui. Frustrado com isso. Diz a lenda que não fez final. Teve vários amigos meus que disseram que fez final, hein? Sabe aqueles amigos bem mentirosos? Aquele que fala, não, meu primo fez. Não, já terminou, já. Chega na base da Marinha dos Estados Unidos. Aí os caras, além de inventar mentira, eles inventam. Que eu lembro que quando eu... Dizendo um pouco, nessa época eu também tinha o Pitfall, e né, a gente chamava até o jogo do circo. Vai saber o porquê. Circo? Uhum. Por quê? Acho que é porque tem um amigo meu que ele falou assim que quando ele chegava no final, você chegava num circo. E aquele cara era tipo um malabarista que tava na floresta. Que viagem! Chegar no circo, velho. Por isso que eu sempre chamei quando era criança de jogo do circo. Nossa senhora. Saindo da era Atari, que mais vocês jogaram de navinha? Sapo-chulé. Nintendinho. Sapo-chulé? Sapo-chulé era do Master System? Master System, feito pela Tectoy, né? Que ela tinha o costume de pegar os jogos americanos lá e fazer umas versões brasileiras, né? É, né? Só mudava a skin. Acho que o Wonder Boy foi base pra uns 30 jogos. Da Mônica. Eu fechei aquilo lá. Quem jogou AirType no Master System aí também? Não joguei, não. AirType, chegaram a jogar, AirType clássico. O que eu joguei no NES também bastante foi um que chama Life Force, também vinha com o nome japonês de Salamander, era da Konami, de tiro, bacana. Lembro que ele era mais ou menos a fórmula do AirType, né? Só que como não tinha na época o AirType pro NES, eles lançaram esse daí. Joguei bastante esse jogo no Nintendinho. Curiosamente, no Nintendinho eu não cheguei a jogar tantos jogos de navinha. Eu vim jogar... Mais pra frente no Super NES, onde eu joguei Axelay, onde eu joguei também Star Fox, não tanto quanto Axelay. Não sei quem conhece Axelay, é um jogo bem antigo. Se vocês forem procurar aí no YouTube, é um shooter maravilhoso, trilha sonora espetacular. Acho que um dos grandes shooters do Super NES. Mas aí também o gênero já estava perdendo assim um pouco do... Eu acho que o auge mesmo foi no Atari, né? E também joguei em máquina, né? Joguei a série Raiden em máquina. Adoro até hoje. Outro dia comentei em outro podcast que o Raiden 4 saiu. Curioso, esses jogos sobrevivem na Live Arcade, na PSN, e no Japão eles saem em máquina ainda. No Japão ainda tem uma cultura de arcade muito grande, né? Então, eles têm, cara. Eles têm aquelas casas gigantes de arcade, assim. Né? Eles têm aquela... Que é uma coisa que eu acho que é uma pena que não tem no Brasil, velho, assim. Até pra jogar fighting games também, né? Eles têm umas casas gigantes e os arcades eles são ligados em rede e tal, na internet. É outro mundo, né? Cara, eu acho sensacional, aqui... assim, você voltar naquela máquina arcade e ver lá o teu placar que ninguém bateu. Nossa. É, isso é legal mesmo, né? É uma sensação única, cara, única. Principalmente com um jogo de tiro. Porque não tem como o cara combinar. Por exemplo, um jogo de luta ainda tem como o cara combinar. Você perde pra mim 30 fichas e eu vou colocar aqui... Entende? O jogo de nave, não. O cara tem que ser bom mesmo. Não tem como o cara fazer cheat. A cultura de flipper é diferente aqui, né? Aqui você vai no flipper, você ganhar 3 fichas de alguém, dá briga, velho. Aqui flipper é coisa de maloqueiro aqui no Brasil. É, então. De office boy, tá ligado? Office boy. De cachaceiro, o cara que fica no dinheiro. Geralmente o flipper pode ver que é um lugar que vende cachaça. É um bar acoplado. Esses jogos não caíram tanto pelo fato de, assim, eu não conheço o jogo de navinha que seja fácil. Vocês conhecem algo que seja fácil? Não, cara. Eu acho que o mais fácil que eu já joguei... Não, é por isso que eu não jogo, cara. Eu sou muito ruim, velho. Eu até tentei, sabe? Mas eu sou completamente... Não, mas eu acho que demora. Demora pra você ficar bom num jogo de navinha. Tipo, você vai repetir uma fase muitas vezes, até você saber... É padrão. Você pegar da onde vem o tiro, da onde desviar daqui, dali, você fazer as estratégias. Mas demora um tempo. Né? Você pegava um jogo de navinha pra você terminar no Nintendinho, no Super NES, você passava 3 meses jogando. Tem que decorar a fase. Tem que decorar a fase. E mesmo nas dificuldades médias. Eu lembro, olha, eu joguei bastante Pulstar no Neo Geo, foram 3 meses jogando pra conseguir fechar aquele jogo. Ele tinha 5 fases. Nem era tão longo assim. Você pegar ele pra fechar, você não levava 2 horas. Não, cara. Não levava duas horas. E olha você falando assim que você levou 3 meses pra fechar, você então é bom, porque eu, por exemplo, teve vários que eu nunca fechei na minha vida. Não, jogar todo dia. Todo dia jogava o game. Jogava. É que às vezes quem tá ouvindo, né, não tem noção do quanto é difícil. Aí fala, puto, cara, demorou 3 meses pra fazer final. Nada, eu, por exemplo, nunca consegui fazer final em alguns jogos. É, eu joguei River Raid por anos e não fechei. Boa. E no Super NES jogaram na geração do GameCube? Alguém jogou? Ou Saturno, PlayStation 1? PlayStation 1 eu joguei muito Sonic Wings. Padrãozão, né? É, o Sonic Wings é o mais fácil que tem de shooter, assim, dá pra você fazer final nele, assim, sem muito esforço, assim. É, ele não era filho da mãe de terminar, não. Eu lembro que, ó, no 3DO eu joguei um também chamado Total Eclipse, que os alienígenas invadiam a Terra, terminei esse jogo. Foi coisa de 3 meses pra terminar ele. Muito bom, ele já era um shooter que não era de lado, era em primeira pessoa. E saiu pra PlayStation 1 um tempo depois. Nessa mesma geração, eu joguei, acho que um dos shooters mais bacanas todos os tempos, um que chama Radiant Silver Gun. Não saiu nos Estados Unidos, não saiu no Ocidente, ele saiu só no Saturno japonês, esse jogo. Por sorte, eu tinha um amigo que tinha um Saturno japonês, ele jogou muito isso, Radiant Silver Gun. E hoje existe na Xbox Live Arcade para comprar o Ikaruga. O Ikaruga, para quem não sabe, ele é a continuação espiritual do Radiant Silver Gun. Nossa, você tá uma enciclopédia viva de navegação. Parabéns, hein? Ele é a continuação viva do Radiant Silver Gun. Então, mas vale a pena vocês irem no YouTube, pode jogar Radiant Silver Gun. É sensacional, é um dos jogos de tiro mais bacanas, assim, que eu joguei. Nesse já tinha aquele esquema do Ikaruga, assim, porque eu joguei o demo do Ikaruga, de você alternar entre o tiro branco e o preto, assim, pra... Não, mas o padrão dos inimigos era igual, o Ikaruga veio com essa inovação, aquele padrão do Ikaruga é bem dele, mas o estilo de nave, boss, você olha, o universo do Ikaruga é o Radiant Silver Gun. Ah, entendi. E o Ikaruga, você já jogou? O Ikaruga eu joguei, só que o Ikaruga eu não cheguei a terminar, eu tive ele no GameCube. Acho que eu chegava na quarta ou quinta fase, aí não tive Metroid e tempo e outras coisas me atrapalharam a terminar aí. Mas é um que eu devo no meu portfólio de gamer. Assim, a dificuldade do Diabo também atrapalhou um pouco. O jogo é terrível, é muito difícil. Não, ele tá no padrão dos outros shooters, eu acho, assim, não tá? Por um lado, o fato de você não ser atingido pelo tiro que você tá da cor, ajuda. Por outro, ele cria um padrão a mais quando você chega em chefes que lançam ondas alternadas desse tiro, porque você tem que continuar atirando. Se você muda o tiro, você não machuca o chefe, dependendo do tiro que ele tá usando. Você tem que ficar alternando no botão o tempo inteiro para ir passando as ondas e desviando. Acaba sendo mais difícil do que se não tivesse esse recurso. É, eu acho no começo fácil, mas a medida é igual subir montanha. No pé é uma coisa, quando tá lá em cima vai ficando bem difícil. Ele pro final vai ficando bem casca grossa. Mas no geral o jogo de navinha é assim. A gente não tem muito. E não tem muito save, né? Esse negócio de checkpoint. Tem save de jogo de navinha, né? Eu não lembro de nenhum que tenha save, cara. Ele tem é gastar, tipo, só a sua mesada em ficha, cara, pra conseguir no final. Só isso que ele tem. Isso é verdade. E destrói. O máximo que você consegue, mesmo nesses jogos atuais, é você destravar, igual o Raiden 4, é você jogar a fase que você quiser, a hora que você quiser. Ah, isso é legal, velho. Porque assim, tem fase que se você não se esforçar muito, você nunca vai ver mesmo, né? Ah, sim, mas eu acho que esse é lógico, é um jogo que não alcança mais um público tão grande, mas também quando eles fizeram sucesso, o mercado era muito menor. É, então, as pessoas que jogavam videogame jogavam porque gostavam muito. Hoje as pessoas já jogam videogame igual ouvem música, assim, de uma forma bem casual. Igual assistir um filme, né, velho? Igual assistir um filme. Então, não é um estilo que cabe hoje. E também ele é mais... Hoje os jogos apresentam tanta narrativa, esse tipo de coisa. Ah, uma coisa interessante. Um jogo de navinha que não foi citado. Alguém lembra de Zero Wing? Alguém lembra daquela frase "All your bases belong to us"? Não, cara. Ah, então, essa frase veio desse jogo. É uma tradução bizonha do japonês pro inglês. Fizeram até música eletrônica disso aí. Nossa. All your base are belong to us. Veio de um jogo de navinha. Ai. Jogo de navinha é cultura. Mas beleza. Alguma referência, Marcos? Nossa, eu lembrei de um agora que era muito bizarro. É um jogo do Timão e Pumba que era de navinha. Vocês jogaram isso? Você controlava o Pumba e ele ia rotando, né? E seria tipo tiro, ia caindo uns insetos assim. E ah, eu joguei isso aí. Você jogou, né? Super Nintendo. Então ele tinha que destruir os insetos. Era um jogo de navinha, se for ver. Ele não é de navinha, mas ele segue a fórmula. A navinha é o Pumba. Eu mas era legal aquilo lá. É que de navinha... Esse eu não joguei, não. Esse não tá no meu portfólio. De navinha, eu não gosto muito daqueles que são em primeira pessoa. Sim, eu já acho que perde um pouco do espírito. Ah, tipo Star Blade da Namco. É, Star Fox. O Star Fox não chega a ser em primeira pessoa, não, precisa né? Não, primeira pessoa não, me expressei mal, assim. Tá, 3D, é que a nave vai de 3D. Você prefere os 2D. 3D eu já não acho que não gosto tanto, cara. Eu gosto mais daqueles 2D mesmo, de preferência de baixo pra cima. É, né? Eu gosto, não sei, ó. Eu gosto, os dois estilos que eu gosto de navio, eu gosto de 2D também. Mas eu prefiro da esquerda pra direita, ou como é o Viewpoint e o Zaxxon, que é diagonal. Você vai em diagonal. Eu acho bem bacana isso daí. Esse de diagonal eu nunca vi, cara. É, então, Viewpoint é um jogo clássico do Neo Geo. Eu tive Neo Geo, tinha ele, joguei bastante. Tem um amigo, o Izuna Gaiden, que terminava ele com uma ficha. Nossa. Muito. É animal o jogo. Muito bacana. Eu recomendo jogarem Viewpoint aí no YouTube, vocês vão ver. Quem tá interessado em jogo de navinha, dá uma procuradinha que vai gostar. É um clássico do Neo Geo. Ele e o Pulstar. São dois clássicos do Neo Geo. Tem também um outro pra fechar, que aí não sei quem vai conhecer, quantas pessoas conhecem isso. Mas eu que tive Neo Geo CD, cheguei a jogar um pouco esse game emprestado, porque não foi lançado no Ocidente também. Precisava do Neo Geo CD japonês, e por sorte eu tinha um amigo que tinha. sempre tem um amigo que tem. É um jogo que chama Ironclad. Ironclad foi um do último shooter lançado para Neo Geo. Só foi lançado no Japão e só foi lançado para Neo Geo CD. Não saiu para o Neo Geo cartucho, o AES. Então a gente nunca viu por aqui. O jogo de navio é uma coisa super lado B. Extremamente. Cara, é bem cult, né? Poucas pessoas conhecem, mas quem conhecer ou tiver curiosidade de colocar no YouTube e depois comentar no nosso wall, põe lá. Se for pesquisar, vai ver que tem muita coisa interessante em jogo de navinha pra pesquisar. É um lado assim, meio perdido, meio obscuro, as catacumbas do videogame. E que diverte bastante, né? Pô, diverte já bastante, perdi. Faz passar bastante raiva. Já perdi muitas tardes jogando jogo de navinha. Ah, cara, acho que o jogo de naves assim, que eu mais joguei, assim, que eu nunca fui muito fã, foi o Nano Stray no DS. Bom, já joguei. Que é bom. Eu não sei se entra também, mas eu acho que entra o Geometry Wars. Sim. Ótimo. E atual. Extremamente atual. Geometry Wars acho que foi o que eu mais joguei, sim. Jogo muito, eu acho que é o único que eu consigo jogar bem. Geometry Wars é Asteroids, né? É. É o Asteroids high-tech de hoje. Eu considero o Asteroid high-tech. Desde a época do Atari. Um jogo no encarnado, isso daí. Mas beleza. Alguma consideração a mais a fazer? Eu só deixo a dica pra quem gostar, assim, ou pra quem quiser conhecer. Tem dois jogos no DS também que eu gosto bastante, que é o Big Ben Mini, que eu já comentei em outros podcasts. E o Space Invaders Extreme 2. Eles são muito legais pra quem gosta de navinha. E também pra quem tiver o Xbox 360 ou o PS3, dá uma olhada lá na PSN ou na Xbox Live, que tem o estilo lá de shooter, que você pode procurar lá, que tem muitos jogos bons lá. Bacana. Esse foi o nosso sétimo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem também, comentem, reclamem o que não gostaram, deem sua opinião e vamos lá. Agradecer a participação de todos os nossos componentes. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio.